Olá, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão de Orelha Extra na Rua Ruque e Castrense. The sea beneath the cliff is the blue in my mother's eyes that came from the blue in her mother's eyes. Thrown on down the line by our family who worked the field on borrowed land above the ocean. My family worked the field on borrowed land. Higher hills do not provide for hearts born of corn and moss, where rain won't fall beyond the stream, and water is captive to the well. But still he went on singing. Night can't hide a man when his eyes are tearing. The night can't hide his cries. There's only a few of us left. Higher hills do not provide for hearts born of coral and moss, where rain won't beyond the stream, and water is captive to the well. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sirens' tombs has left a deep desire for a home beside the water. Shady rhythm calms the night, and that voice is never still. You know a voice is never still, and a voice is never silent. Shady rhythm calms the night, and that voice is never still. You know a voice is never still, and a voice is never silent. Higher hills do not provide for hearts born of corn and moss, where rain won't flow beyond the stream, and water is captive to the well. Primeiros sons de hoje, naquela que é a emissão 24 da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, nesta que é a sua segunda vida, no ar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. O início com a menina Alila Diane, aqui contando com a coloração de Michael Hurley, uma figura ímpar da cena folk norte-americana, tendo colaborado, por exemplo, com os Holly Model Rounders, que já se ouviram por aqui e que a eles regressaremos, possivelmente, para a semana. Mas o que interessa é o álbum último para Alila Diane, chama-se To Be Still, e o tema foi Age Old Blue. Para continuar, David Moose Adamson, que é o mesmo que dizer Grandpa Jukebox. We'll projeto chama-se Grandpa Jukebox e o velho ícone do hardcore Jello Biafra não consegue perceber se gosta desta música ou não. Nós por aqui não padecemos do mesmo problema, como se nota, e o álbum último para este projeto do senhor norte-americano David Moose Adamson chama-se Rope Chain. Saiu na editora de Sufjan Stevens, a Asthmatic Kitty Records. Por aqui rodou mais um tema, The Girl and Preggers. Minutos iniciais ainda da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Thank you. às vezes é preciso dar um passo para trás para dar mais três para a frente. É o caso destes finlandeses, muito adorados por aqui, The Five Corners Quintet, no seu segundo álbum, que segue as pisadas do excelente disco estreia de 2005, Chasing the Jazz Gone By. Este tem o título de Odd Corner e conta também, tal como esse primeiro, com as colaborações vocais de Mark Murphy e Oku. Ouvimos o tema inicial, chama-se Hot Rod, e partimos para um outro, Kerouac in Montana, este precisamente com a voz de Mark Murphy, Hot Corner, último trabalho para The Five Corners Quintet. So far, and now so near, I'll make you smile and dance a while. I'll make you take life and make it what life should be. Every day, from so near, yes, so far, take you under this big open sky. I will race down to the valley, feeding like those crazy Jack Kerouac days. Use the space, use the far, race down to the valley, speeding like those crazy Kerouac days. Oh, so long ago, so long, long, long ago. Can I go, can I go that way forever? Up so, it shoots me up so high, this open sky, so near and so far. It shoots me up so high, this open sky. Yeah. see now. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Andando por aqui nas últimas emissões à volta com os dois únicos discos lançados e dois únicos, queremos dizer, saídos para além dos que Britta Phillips e Dean Warren lançam em nome próprio, em nome do seu projeto Dean and Britta, são o do projeto Cheval de Sombra, com a participação de Sonic Boom e do mesmo casal, Britta and Dina, e também este dos australianos The Sand Pebbles, que se formaram em 1999 na Austrália, como é óbvio, e editaram quatro álbuns, onde alguns dos temas desses mesmos discos se encontram agora na compilação A Thousand Wildflowers, acabadinha de sair na tal editora do casal, Dean and Britta, a Double Feature Records. Ouvimos de lá o single Wild Season, os Sand Pebbles de A Thousand Wildflowers. Voltamos com a certeza ainda em próximas emissões da Orelha Extra a este disco, a esta compilação. Mas para continuar agora, temos por aqui o último disco que esta grande senhora da música mundial e não só africana nos tinha dado, remonta já ao ano de 1996. Uma das maiores intérpretes do Mali está de volta este ano com Seia, assim se chama o novo disco de Omo Sangaré. sola kuna tala chelo la masima bo wala ya ya ka moso ya rondo wele wele wentu le wele wentu wele wele wentu le suru di ta chela la kuna tala chelo la masima bo baba ya ka ka moso ya rondo wele wele wentu le wele wentu Regresso muito saudado por aqui, o da sempre notável Liana Homo Sangaré, novo álbum chama-se Ceia, ela que vai voltar a atuar no nosso país já no dia 14 de novembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A última vez que ela por cá tinha estado tinha sido em 2007 no Festival de Músicas do Mundo de Sines. Por aqui rodou do mais recente Ceia, como dissemos, Uele, Uinto, Umo, Sangaré. Primeira das duas partes de Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia na Rádio Universitária do Algarve, às 19 horas, e duas horas depois na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, ou seja, às 21. Não é música para toda a gente, com certeza, mas os que ficam a perder são precisamente os que não a apreciam. É o fantástico Power Trio italiano e mais um opus notável, com convidados ilustres como King Buzzle dos Melvins ou sempre incansável iconoclasta Mike Patton. O poder de um baixo, bateria e saxofone nas mãos do Zoo, assim se chama o trio, é o último trabalho Carboniferous e o tema desta vez destacado, Carbon. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Your love like you know what I mean. In this time I've got my love machine. Primeira de duas partes de Orelha Extra, emissão 24. Não se esqueçam que podcast e playlist em www.orelhaextra.com. Até faço impressão as semelhanças da voz do vocalista desta banda francesa, os Retro Grejeiros de Norvins, com a voz de... perdão, com a voz de Mick Collins, dos Dirt Bombs. Os Norvins aqui num disco bem agradável e que nada deve a muito som de outros muitos grupos que o recuperam e que têm as suas origens em décadas idas. O álbum chama-se Time Machine. Rodaram Flashstones in Your Head e You Got It Right. Voltamos também ao excelente The Crying Light. Anthony and the Johnsons. In the afterglow, when the grass is green with grow, and my tears have turned to snow, well, I'm only a child, born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. Kiss my name. I'm trying to be sane. I'm trying to kiss my friends, and when broken, make amends. Oh, kiss my name. The curtain's wide, the turtle doves embroidered as I lie murdered in ground. Rain compacting sudden sound of songs I sang the years before. Kiss my name. When it was my time to rain upon the cold I became. Never glad, no, there. Anthony and the Johnsons, do último trabalho, The Crying Light. Escutamos Kiss My Name e o arrepiante Everglades. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Touch from the fiery hands of the icy queen, we'll set the scene. Hung from the shortest bow, tallest pine, soul to the highest brow that good fortune would allow. Down to the lowest point on the western sky, I wanna touch you, I can feel you. They never know. Down on the county road, you meet us up and say hello. Trip down the shortest strip for the longest time. So to the highest brow, that good fortune would allow. Down to the lowest point on the western sky, I wanna reach you, I can't feed you. Extra, primeira parte, emissão 24 na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. E por aqui com um disco que cresce a cada audição, este mais recente da banda de Chapel Hill, North Carolina, os Western Sieve, teve a produção de um dos Godfathers do Power Pop, Mitch Hester, e tem um excelente título, Shower the People You Love with Gold. Ouvimos The Disturbing Presence of Chachi. E para terminar, para encerrarmos esta primeira hora de Orelha Extra, vamos ficar com o duo de Cohen Oldcamp e Brandon Underegg no terceiro álbum. Os dois primeiros saíram na editora própria do projeto. Este vê-los do dia através da Thrill Jockey. Chama-se Coral, o álbum, e referimos-nos ao projeto Mountains, o tema destacado Telescope. Mais uma figura do mundo da música recente, com formação clássica. Este é até agora o seu último trabalho, longa duração e também o segundo, de nome I Need You to Hold On While the Sky is Falling. Falamos do nova-iorquino Kelly Poehler. Por aqui ficou o tema Entropy Reigns in the Celestial City. E vamos experimentar, por que não, Chrysanthemum, Kelly Poehler. Thank you. see the sunshine. I held your hand, but now you're just a fuzzy outline. Mine. Make a chrysanthemum of every human head. Make a chrysanthemum and kill them in their beds. Make a chrysanthemum. Este último trabalho de Kelly Poehler, I Need You to Hold On Why the Sky is Falling, para que rotaram Entropy Reigns in the Celestial City e também Chrysanthemum. Estamos por dentro já daquela que é a segunda e última parte da Orelha Extra na Rádio Castrense, RUC e RUA, na Rádio Universidade de Coimbra, a partir do meio-dia na Rádio Castrense às 21 e 2 horas antes na Rádio Universitária do Algarve. Não se esqueçam que podcast e playlist em www.orelhaextra.com. certamente já houve por aí quem tivesse reconhecido esta voz, a de Rick Froberg, e mesmo a do som, um pouco semelhante, ou diríamos mesmo muito semelhante a projetos dele anteriores, como Drive Like Joe e Hot Snakes. Este é o novo, chama-se Hobbits, e vê sair este álbum estreia, I Blame You, na Sub Pop, que teve a produção de Josh Sanoff, também do ex Girls Against Boys, Ellie Yanay, e da própria banda Hobbits. I Blame You, o tema foi Widow of My Dreams. E para continuar, a menina Mira, que na nossa opinião já nos deu melhores trabalhos, ainda não entramos completamente dentro deste À Espera, mas há por aqui excelentes temas, como este Generosity, Mira. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Been doomed. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais... prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Bossa Nova está de volta, deveríamos até chamar-lhe Neo Bossa Nova, pelo menos através do talento deste italiano, Giorgio Tuma, no seu segundo álbum, na editora espanhola Elephant Records. Chama-se My Vocalese Fanfare. O tema foi Let's Make the Stephen's Cake. Belos sons para esta estação, tal como o que nos chegam a seguir, da mesma casa, Elephant Records, outros italianos, um quarteto de nome Fitness Forever, e no mesmo comprimento de onda, a mistura da pop veraneante com a bossa nova e a chanson francesa num registro muito à la Pizzicato 5. Comandante Marcos Scotti. os italianos Fitness Forever, o álbum intitula-se Personal Train e o tema por aqui rodado La Marchica Pugliese. Anteriormente também um outro italiano, Giorgio Duma, ambos os discos saídinhos na editora espanhola Elephant Records. Geração de belos músicos jovens de norte-americanos, o Zabe Vigoda, do seu último longa duração Skeleton, Lifelong. Search of ordinary things. How much of a tree bends in the wind? I started telling the story without. without knowing the end. I used to be darker. Dark again, and something too big to be seen was passing over and over me. Concrete turned to sand. I started running when things didn't pan out as planned. Last night I swear I felt your touch, gentle and warm. The hair stood on my arm. How? Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. I flipped my forelock, I twitched my withers, I reared and bucked. I could not put my rider aground. All these fine memories are fucking me down. I dreamed it was a dream that you were gone. I woke up feeling so ripped by reality. Yeah, love is the king of the beasts. And when it gets hungry, it must kill to eat. Yeah, love is the king of the beasts. A lion walking down city streets. I fell back asleep sometime later on. And I dreamed the perfect song. It held all the answers like hands laid on. I woke halfway and scribbled it down. And in the morning what I wrote I read. It was hard to read at first, but here's what it said. I'd my clack shaw, Zubovan Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. I'd my clack shaw, Zubovan Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. I'd mark clack shaw to Woven Del Bar, Mertepi Vinciner, Kofali Ragdar. Oh, show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. Show me the way, show me the way, show me the way to shake a memory. O trabalho anterior tinha sido decepcionante, mas agora Bill Callahan, Right on the Bad Track, neste novo Sometimes I Wish We Were an Eagle. Por aqui ficaram duas excelentes canções, Jim Kane e Aidma Clackshaw, que nem imagino o que é que isto significa. Fantástico Bill Callahan. Também de volta e com a mesma acutilância verbal que nos habituou em projetos passados, mas sem acrescentar mais sonoramente do que aquilo que já lhe conhecemos, está Ian Svenonius, acompanhado nestes Chain and the Gang por muitos bons e velhos amigos como Calvin Johnson, Arrington de Dioniso, Carl Blau, entre muitos mais. Chain and the Gang. Get our name. It just came to me. Oh. How do we describe our sound? Uh-huh. Something we just found. Yeah, we dug it up out the ground. Think about rock and roll in its current state. Uh-huh. I try not to listen. I think it's in poor taste. Really? What's my stance? You know, I like to dance and smash things up when I get a chance. How so? You think you can ignore it at first, but ultimately, politics, you got to throw up brick. July 26th. Ver sons conhecidos, mas há aqui andar para a frente, não é o caso destes Chain and the Gang, o álbum último, na K Records, Down with Liberty, Up with Chains. O tema escutado foi Interview with the Chain Gang. Cool. discos do nosso contentamento recente, assinado Oliver Scherer, ou melhor, pelo senhor britânico Oliver Scherer, e assinado Doll Boy, saído na Static Caravan, de título A Bird of Peace, Jet Age Kids. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. São os finais da segunda e última parte de Orelha Extra na Rua Ruki Castrense, aos sábados. Não se esqueçam, playlist e podcast em www.orelhaextra.com. Podem também sempre ouvir através do streaming direto de cada uma dessas rádios nas páginas que mantêm na internet. E continuando agora com Mike Bones, que conta com a ajuda de tão boa gente como Matt Sweeney, Douglas Harmer e o Cyan Alice Group, o álbum A Fool for Everyone. Mais duas horas de Orelha Extra com Mike Bones, de A Fool for Everyone, o tema escolhido One Moment Space, e para o fim vão ficar os excelentes Ponytail, é o seu mais recente trabalho, Ice Cream Spiritual, G-Shock e Sky Drool. São as nossas despedidas, para a semana, same place, same time, tchau. Baby,